pra descer do salto. O cabelo já tá bagunçado. Meu rebolado merece aplauso. Ai, ai, ai, ai. E eu imaginando a gente num transe de um beijo quente. Corre esse risco, foge comigo pra outro lugar. Olha como eu amo dançar. O meu corpo não quer mais parar. Rebola, rebola, rebola. Alucino no seu reggaeton. Vou descendo com o dedo na boca. Tô louca, tô louca. Eita, tá aqui, tá. Xalalalalala. Xalalalalala. Arrasando, causando, pulando, dançando, te olhando pra te provocar. Meu rebolado merece aplauso.